Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Tem que achar graça. Sabe por que eu acho graça? É porque a galera já sabe que vai começar a pressão. A pressão do nosso animal. Vai começar, Josinha. Vai começar. Bora pra cima. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão. E bate, e bate, e bate. Lá vem o homem do alô. Você aí, ouviu? Com esse amor eu vivi. O dia 3, dia 3 de novembro, aniversário do meu patrão. Evaí Promoções. E quem toca lá em Castanhal, quem toca, Josias, quem toca? Luxuosa Carroça da Saudade. Lá da Sede do Guarani. Luxuosa Carroça da Luxo. Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. E Cine de Santa Isabel. Ainda chego mais. Tudo certo, tudo confirmado. Chega mais perto. Tem luxuosa carroça da saudade, ouviu, Jojo? Fico louco por ti. Mais uma sua, eu e você, você e eu, maninho. Esse corpo lindo, eu chego mais no além. Vem, chega mais perto, meu. Três cervejas por 10. A festa toda, é? Sim. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Henrique Oliveira, com Aliança e Itabonema hoje. É na Luxor. Dá um popão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. Alô, Júlio Show! Vem, vem dançando, vem. Cadê? Cadê ele, franjinha? Na carroça da saudade. Você vai se gingar com o Máximo Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Orgulhosamente. Vem dançar, a carroça é festa, vem curtir. Já tem o louro da pratilha, vem, agora tá na área. A carroça é festa, vem, vem curtir, a carroça é festa. É DJ Tom Máximo. Máximo. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Falou, Gogo Boy! Dance sem parar. O brega da Zorra. Meu parceiro Melo, um grande abraço pra você. Você! Aqui! Alô, Melo! Aqui! Alô, Gogo Boy Melo! Aqui! Opa! Aqui! De amigo Louridas, GDB e Grande Neto Galenos, o André da família, Risadinha também, e a família de americanos estão aqui. Um, dois, três. Dance coladinho, dance solto, dance sol. Três, dois, um. A galera já é fã. DJ Emerson Digital e a sua bebê dama por aqui. Vai! 1, 2, 3! Já! A galera já é fã. Tá entrando, tá, filha? Devagar, mas tá entrando. Mano! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Cadê o grito da milhão de mulheres sinceras? Cadê o grito dos homens? E a galera do Papão jogou o bracinho pra cima, só quem tá soltando. Cadê a galera do Paysandu? Galera do Paysandu aí, joga o bracinho, joga o bracinho pra cima assim, ó. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Só a galera do Paysandu, galera do Papão da Curuzu. É bicolor, é bicolor, olê, olê, olê. Cadê a galera do Clube do Remo? E a galera do Leão joga o bracinho pra cima e bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na mão. Só a galera do Leão, cadê o grito? Solta som! Um, dois, três! Ah! Produtora WS, áudio e vídeo, tudo para sua aparelhagem de som automotivo. É dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Canta, canta, vai! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Tocamento. Lançamento da Revolução, Búfalo do Marajó. Aguarde da 100 do Jurunense, é mais uma do Jajai. Alô! E aí, Juninho Jaqueline, de Capanema, rompendo fronteiras, né, Luxo? Libera, libera pra mim, libera que eu tô aqui. Olha como tá aí, macarrão! Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Vai, vai! Mas assim, aplica, o que é que você quer, o que é que você quer, o que é que você quer? Deixa no escurinho, vai! Baby, dois, tu já viu lá? Especial. Pois é, né? Mas que legal. Esse dia vai naquela base. José, José Luiz, Thiago e a primeira dama curtida luxuosa. Aqui. Fala, maluquinho, pra cima, meu irmão. Você merece ser feliz com outro alguém. Também o grande Valdeci, dona. Abraça aí o Wagner, DJ Henrique, o top DJ de americano. Vamos de um saúde. Bora, meu irmão, bora, bora, bora. E aí, Dieguinho, maluquinhos de americano, junto aí com o grandalhão Daniel. Aniversário. Aqui. Tem as qualidades que você tem. A carroça é festa, alô, Sandrinho. O romance é dois. Máximo. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Amor, everybody. Curtida luxuosa, obrigado aí. E aí? Pode ir, gerente aí. Porcaria. Gilson Sanches, a moral das aparelhagens. Agora, um e dois. Sempre lhe proporcionando o que há de melhor em lanches e sucos naturais. Jair Oliveira, confirmando a presença em Capanema. Fazer a festa, vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão ideal. Amigo Renan, Daniel aí, e os caras da loja, Marcelo, musical de Cacional. Carroça da saudade é uma emoção para sempre. Toca! DJ Tomáximo vai tocar no coração da gente. A carroça da saudade é uma emoção para sempre. Deixa eu tocar, vai, deixa. DJ Tomáximo vai tocar. Deixa! No coração da gente. Aí, vai! Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. DJ Tom! Eu acho que está na hora da gente pegar aquele periquitinho, né? Aquela gatinha e dançar assim, ó! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como... E amigo Jefferson, eles e o Lucas, Elila, Simara, só de boa na luxuosa. Meu amigo Valdão e a primeira dama, Jusilene, mas como e também o Grijapa. Aqui, fico só na vontade. Aqui. Estou pensando em como... Jubilão Hi-Fi! E a primeira dama, Gisele? Uma saudade, pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixam... Minha família! Vamos aí, organizando aí o tradicional forrozão aí do Zé! Momentos que foram Lúcio. Esquecíveis... Gravados na mente. Tá muito longe, papo. Certos amores nos deixarão. Olha aí. Uma canção para pois si. É, né? Será a carroça da saudade aí? Assim. E 2019. Pra gente. Dia 16 de junho aí. O

meu, a voz que apaixona, a voz que apaixona. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça. Então só amizade esqueça. Só oi, o meu peito gritando: te amo, te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só. Meu amigo Melo, o Google Boy e também o Lázaro. E a sua primeira dama, Valéria, está aqui. Aqui. É fogo porque tanta pressa. É melhor aproveitar antes que você pega. Você do mundo que... Mano, tá cruel, vem aqui. Só antes do dia acabar. E aí, Marquinhos, bora pra cima. Você não sabe quando está certo. Você tem que... Meu amigo Nil, saúde também. Um abraço, garoto. Ah, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar? Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Cadê a Sandrina? Cadê a Sandrina? Você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Grande Leão Daniel. E por que você quer mais? Posso puxar? Na época? Nem todos se lembra? Se realizarão. Vamos já. Escuta. Quando chorar. Ó. Oh. O seu tempo escuta. Vai chegar. Oh! O fogo do Marajó e a carroça da saudade. Na época de cinema, né? DJ Tubarão, ei! E DJ Tom. Agora é quarteto, papai. O tempo passa, tô sozinho e estou perdido o seu. Você chega a primeira dama Dani de Santa Isabel. Aqui. Uma noite sem lua, se você me sinto assim. Você me deu sua mão, coração diz eu amo você. Uma ilusão. Coloque essa aliança no dedo. Olha a aliança no dedo, me põe a chorar. Arrependida eu peço o seu perdão. Para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. A carroça. Amanhã quem saberá. Alô, Jorge! Como é que a neném fala? Alô! Ninguém sabe, amor. Sabe o que o amanhã nos reserva? Marcelo Bilal. Quero abrir todas as portas da minha alma. Quero. Para o Lourinho, GDB, isso aqui. Entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Pra esse amor. E aí, Pantera? Que é tão grande. Vai pagar um balde? Um balde se tu pagar. Ó, oh. Quero você hoje. Paga dois. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Quero você hoje. Quero você hoje. Júlio Manel, Gerinho de Bosquilho e Augusto também. Jorginho Barros, simplesmente romântico. Pra te gostar, usar armas que tenho. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. E deixa ali do Guerreiro, do Guerreiro e a Beatriz Abidon, de Predador de Sony. Aqui. Quero ser o seu amor. Dom Máximo. Preso, vou te deixar. Desses meus desejos. Vem, olhe pra mim. Um beijo a sua boca. Sinto veneno. Sente aqui. Bora, bora, bora, bora, filha. Eu danço pra você. Dança pro pai, vai, vai. Dança pra você. Dança, vai. Amor só pra você. Dança. E a carroça da saudade, o alto padrão em tecnologia e recordação, chegou!